a Fung quer mais, não vai roubar minha brisa. Dê um passo pra trás, todo mundo é amigo. Até certo ponto eu não vou te deixar na mão, mas me dá um desconto, porque hoje não quero ouvir sofrimentos. Então hoje vai buscar o seu sustento, começa hoje, vai, muda sua rotina. Dê um pouco mais de valor à sua vida. Ninguém, eu sei, vai te passar um pano. Louco, largado na rua, em desengano, acabado. Essa é a verdade, você próprio cheirou sua dignidade. Então qual é o objetivo? Se acabar com o nariz, vai, cheira pelo ouvido. E ajuda, vem de onde menos se espera. E dentro de você há um poder que não enxerga. Eu sei, são coisas da vida, mas com lamentação não se ganha uma partida. Cheira tudo e acaba no escuro. Deus não fez o homem pra viver nesse absurdo. É só um toque pra sair desse mundo, porque se o pó é de primeira você vai pro fundo. Eu devia ter falado pra você nas coisas que passei e o quanto eu sofri. Só não sabia que iria acabar assim. Só não sabia que iria se acabar. Passei e o quanto eu sofri. Só não sabia que iria acabar assim. Só não sabia que iria se acabar. A vida é bela, a gente é que ela. Se acabar no pó não vira sem comédia. Os irmãos que estão procurando ajuda, não sou do sindicato, mas a luta continua. E vai seguindo no passo do elefantinho, se estruturar de novo leva tempo, meu amigo. Vai ter que vencer a força da química, driblar o preconceito, o respeito da família, ter de volta todo esse carinho. Um homem não é nada sem o amor dos seus filhos, da mãe, do pai. Nossa, até me arrepia. Não vá abrir mão disso tudo na sua vida. É simples e começa com uma frase: pedir ajuda não é um ato covarde. Mais tarde colher novos frutos, quem plantou coragem vai voar, ganhar o mundo na recuperação. Porque todo mundo erra, e quem não erra que atire a primeira pedra. Isso é tudo que eu sempre quis, ter de volta os irmãos fisgados pelo nariz. Isso é tudo que eu sempre quis, ter de volta os irmãos fisgados pelo nariz. Eu devia ter falado pra você nas coisas que passei e o quanto eu sofri.